Conversas Aleatórias. Não temos a Maria, mas temos o Joaquim, que dizem as crónicas era pai de Maria. Continuamos com o Ave Maria com banda sonora, iniciar a emissão 141 de Conversas Aleatórias para domingo 21 de fevereiro de 2016, gravada no dia anterior. Estamos ainda a ouvir de fundo o nosso registro sonoro desta semana, que é... tem praticamente uma semana, que foi retirado do México, quando o Papa Francisco, Bergoglio, estava a visitar um centro de crianças doentes, acho que até era crianças com cancro, e uma delas protagonizou este momento, que claro está, foi captado por muitos telemóveis e câmaras de filmar, uma criança pequenita, careca, claramente doente, em fase talvez terminal, isso já estou eu a dizer, a cantar para o Papa Ave Maria, e ele, toda a pequena atuação, calado e curvado até, a ouvir com atenção, e é neste momento que termina. Isso era da missa, não era, não era... Era de quê? A missa. Ah, aquela curva que... A crocunda. Como é que se chama isso? Ele estava assim curvado por causa da crocunda, não era? Ah! Esta voz é do Carlos Bonaparte. Ah, pois como, é. Como está? Falei. Ah, agora sim. Agora estou a falar. Olá, ó, caros ouvintes. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Conversas Aleatórias. Nuno. Joaquim. Muito boa tarde. Vamos lá iniciar esta... Já iniciamos. Estas conversas. Emissão 141, que me faz lembrar o teletexto da MTV, onde se via a tabela do European Top 20. Mas isso não interessa. Nós vamos hoje, para já, corrigir uma coisa que dissemos na semana passada, que eu disse. Quando se falha neste programa, quem é que falha? É sempre o Nuno, não é verdade? Claro, claro, claro, claro, claro, tem que dizer, claro, claro. Porque dissemos, eu disse, que a IPSS era a Instituição Portuguesa de Segurança Social. Não. A Instituição Social estava certo, mas são instituições particulares de solidariedade social. Portanto, nem portuguesas, nem seguranças. Aliás, Portugal em segurança não é uma coisa que se costuma ligar muitas vezes. Faz para o contrário. Vamos começar este programa, esta emissão, onde temos vários tópicos para analisar. Hoje temos registro, já o tivemos, já terminou. Frase, efeméride, notícia e lição de história, se não houver tempo, que eu duvido. Mas vamos já passar para a frase que foi logo no início da semana, segunda-feira, creio eu, numa entrevista em direto da RTP. A senhora da RTP, estou a falar no Funchal, à porta do antigo Banif, o Banco Internacional do Funchal, a queixarem-se do dinheiro, para onde é que vai o dinheiro, o que é feito o dinheiro, o Santander Tote, e agora como é que vai ser, e pronto, o que já sabemos. Uma novidade neste nosso país, problemas bancários, no setor bancário, uma novidade neste país. E logo no início, o entrevistado, e durante quase 10 minutos seguidos, foi lá o organizador do movimento, não sei o quê, daquelas associações, movimentos que se criam. E a senhora da RTP perguntou, por onde é que acha que foi o seu dinheiro que tinha no Banif? E ele respondeu, foi para o reino de Deus. Sei lá, para onde é que foi? E aquilo logo a iniciar amanhã, para mim foi... quando liguei-me ao mundo televisivo, quando liguei a televisão foi a primeira coisa que eu vi, foi logo começar com isto, quando foi o dinheiro do Banif? Foi para o reino de Deus. E eu meti aqui uma frase da semana porque foi um dos momentos que me fez ver, a mim não afeta, acho que a nenhum dos três aqui afeta, mas a quem está a afetar isto começa a ser um bocado de desespero, porque são cada vez mais os bancos envolvidos nisto e depois não se sabe a quantidade de centenas, milhares de euros que estão ali depositados e agora? É para o reino de Deus, como o homem disse, num tom de quase de ironia. Eu recordo então já agora uma outra frase na mesma manifestação, mas pelos repórteres da TVI, que era uma manifestação bastante acentuada, enfim, etc. E o senhor está aqui, quanto é que perdeu? E diz o senhor, perdi 96 mil euros, 69 anos de vida. 95 milhões. E diz ele, todas as minhas poupanças de 69 anos. E diz ele, então e agora o que é que vai fazer agora? Se eu não recuperar o dinheiro, eu mato-me. E diz ele, isto também é uma solução um bocado drástica. Não, então vou fazer o quê? Vou roubar, vai preso? Os outros não podem roubar, mas, não mas ninguém é preso. E o que se há de fazer? O que se há de fazer? Essas mas, pessoas que ficaram sem o dinheiro que pensavam que estava seguro? Pensavam, ó. Oh. Pensavam logo? Não. Tenta dizer alguma coisa em condições. Na semana passada. Não, mas mas é isso que eles pensavam, que o dinheiro estava seguro. Eu por acaso não confio nos bancos, mas... Mas quem é que pode nos... Já não és agora. Já há muitos... Há quantos anos já que tem sido casos? Foi o BNP, o Banco BPN. Português. O BPN, o Banco Português. É uns atrás dos outros. Epá, e nunca... nunca não, mas os fulaninhos vamos... nunca são castigados, nem são presos, nem têm de pôr o dinheiro que roubaram. Ah, aqui é, mas não sei. Mas há duas coisas nas quais eu não confio. É em bancos e na bolsa. Olha, sei, então a bolsa é outra história. Atenção. É outra história. Bom, vamos a uma notícia desta semana que é um bocado... não tem nada a ver com bancos. Mas tem a ver com dados e com segurança, que falámos há um bocado na brincadeira. E eu acho este assunto particularmente complexo. Não tem nada a ver com Portugal, mas um dia se calhar pode ter. Acontece que o FBI... O que é que quer dizer, ao senhor das siglas? Federal Bureau Independent... Investigam, sabes como é? Muito bem. É o escritório federal, pronto, a investigação federal dos Estados Unidos da América, pediu à Apple, portanto, à empresa de comunicações e de coisas, para desbloquear um telemóvel, um iPhone, de um terrorista. Ou seja, para conseguir conhecer os bastidores desse terrorista. A Apple decidiu que não. O próprio líder da Apple, o Tim Cook, o líder atual, disse que, uma vez criada essa técnica, que era uma espécie de porta dos fundos, ou seja, o FBI queria criar uma maneira de acessar, não é acessar que se diz, aceder. Assessorar. Não, assessorar é assessoria. Aceder aos dados particulares, neste caso de comunicação do cliente. E a... Opa, assessor não é aliar, assessorar. Vai ficar com palavra nova para a semana. Um líder da Apple explicou que não aceitou, a empresa não vai aceitar criar essa porta, esse género de porta dos fundos, porque uma vez que essa porta fosse criada, poderia ser usada repetidamente em qualquer dispositivo. Se fosse no mundo físico, ou seja, ele continua a explicar, deixando o mundo tecnológico e passando para um mundo físico, coisas apalpáveis. Era o equivalente a dar o acesso à chave mestra, capaz depois de abrir centenas de milhões de fechaduras, restaurantes, bancos, lojas e de casas. Ou seja, a Apple recusa-se a fazer isto porque insiste na privacidade, na segurança de cada cliente, de cada pessoa, de cada indivíduo. Por outro lado, o FBI quer, como é lógico, tentar captar o terrorista, este ou qualquer outro, de todas as formas que conseguir, todas as ajudas que conseguir obter. E o que é que se faz? Eu acho isto complexo. Percebo um lado e percebo o outro. Muito, muito, muito complexo. Lá está. Por um lado, sim senhor, para este caso específico, seria de abrir. Mas eu que... Mas penso, se ele abre-se... Penso eu que não percebo nada. Vocês sabem muito bem que eu não percebo nada destas coisas. Depois de abrir uma, abria para todos. Penso eu que... A ordem judicial diz que a Apple deve ajudar o FBI, deve providenciar toda a assistência técnica razoável para que o FBI aceda ao telemóvel, o que na prática quer dizer piratear o telemóvel. O que é que ia-se fazer? Desativar o sistema de segurança, que elimina os dados do aparelho se não for introduzido o código correto, após um determinado número de tentativas. Se a Apple desativar esta função, os investigadores federais podem tentar todas as combinações para o código de segurança pessoal, sem receio de que se percam os dados. Ou seja, podiam estar ali a tentar, até que haviam de acertar e os dados ficavam sempre lá. Eu, francamente, acho que a Apple... Eu consigo compreender a posição do FBI, mas consigo compreender muito mais a da Apple. E para mim esta questão não é assim tão complexa quanto isso. Para mim esta questão resolve-se da seguinte maneira. É a Apple. Para mim a razão é dada à Apple, porque... É certo que o FBI, pronto, está a tentar não sei quanto, não sei o quê, mas vamos lá ver uma coisa. Não se sabe, digo eu, o que é que se vai encontrar nesse telemóvel, nesse iPhone. Pode-se encontrar muita coisa ou pode não se Pode não encontrar ajudar nada. nada, sim. Não há nenhuma prova de que aquele iPhone contenha realmente um dado. Ou seja, Dados essenciais. ir-se-ia estar a piratear o sistema sem. Ou seja, a proposição de piratear o sistema, de desativar o sistema de segurança, ela não tem razão de ser, no sentido em que não há uma prova concreta de que ali se realmente encontrar provas de proceder a um fato inédito destes, que é a própria empresa piratear o seu sistema. Quer dizer, a empresa pode piratear o sistema se houvesse uma situação concreta de que aquela pessoa pudesse estar eventualmente, ou seja, que aquele telemóvel fosse realmente a chave do crime, vamos chamar assim. Não é o caso, não se sabe. Portanto, e depois nós também sabemos que os Estados Unidos da América são tendencialmente democraticamente controladores. Portanto, eu acho que é É uma democracia, importante. mas nós fazemos o que quisermos. Eu acho que é importante pôr-se um certo travão também nisso, porque o FBI não iria divulgar à Apple o mesmo que a Apple seria disposta a divulgar ao FBI. Isto é, a FBI seria divulgar cá para fora aquilo que entendesse que era conveniente. Sabemos disso. Portanto, eu acho que a Apple faz muito bem e oxalá que assim se mantenha, Portanto, em não desbloquear o telemóvel por nada. resumindo, a posição do Carlos é certo. Portanto, há uma certeza, o telemóvel ia ser desbloqueado, ia ficar-se com acesso a muitos outros, ou pelo menos um método de. E o que não é certo é que esse desbloqueio ia ajudar em alguma coisa o FBI. Certo? Certo. Já Era um agora, precedente demasiado perigoso. estamos a falar do terrorista Sihed Rizwan Farooq, que é norte-americano, não é mesmo? Só que tem ascendência paquistanesa, e que há pouco mais de um mês, há 2 meses mais ou menos, matou 14 pessoas e feriu 22 na Califórnia. Quem ajudou foi a sua mulher, Tashfin Malik. Perderia mais, só um dado, acho eu que perderia mais a Apple em ceder aos Estados Unidos do que os Estados Unidos em atacar seriamente a compra de armas de uma forma tão facilitada. Deixemos isto e passemos à história. História. Efemérides do dia 16 de fevereiro, que foi na terça-feira. Mas foi. Foi. Ora, muito bem. Para começar, em 1267, o rei Dom Afonso III de Portugal e Afonso X de Castela assinaram a Convenção de Badajoz, que garante a soberania portuguesa do Algarve. Mais triste, uns anitos depois, 12, não é? 12. 12 anos depois, 1, 2, 7, 9. o próprio Afonso III de Portugal bateu a bota, ou seja, morreu, sucedendo-lhe o rei Dom Dinis, o Labrador, porque apoiou a agricultura e principalmente o Pinhal de Leiria, segundo rezam as crónicas. E instituiu a língua portuguesa como língua oficial no nosso país. Já agora só Mas já dizer, falamos sobre isso, já não é? agora só dizer, por isso é que eu ouvi dizer esta semana que hoje, isto diz 16 de fevereiro, Portugal faz 837 anos. Computou por causa da Convenção de Badajoz. Ora, muito bem. Continuando, em 1899, nesse mesmo dia 12, 16 de fevereiro, 899, sim. 1899, Percebo. suicidou-se no Porto o escultor e pintor Soares dos Reis, autor do célebre O Desterrado. Tem graça que um destes dias, precisamente, não sei se foi no próprio dia que se comemorava, não é bem, que se lembrava, Assinalar, assinalar. que se assinalava a morte, o suicídio de Soares dos Reis, a RTP, salvo erro, apresentou uma espécie de documentário. Só pode ter sido RTP. Se foi nos 4 primeiros, só pode ter sido. E na 2. E pode ter sido a memória. Não, mas calculo eu que foi nos 4 primeiros. Foi para assinalar isso. E que apresentou precisamente, apanhei-se a parte final em que ele já estava, escreveu uma carta a despedir-se do mundo e a pegar na pistola, afastou-se da imagem para a gente não ver e pumba. Olha o ano que eu fui para Lisboa. Em 1957, a Rainha Isabel II de Inglaterra Do fez o. Reino Unido. Sim, tens muito, muito bom. Tens muito bom. Fez uma visita de 4 dias a Portugal. Desembarcou o seu iate real e a remos veio para o cais, como se chama, cais das colunas, no Terreiro de Paços. E tem graça que eu, que ainda estava no Porto nessa altura, também a vi cá no Porto. Em Lisboa, claro que não vi, porque eu nunca tinha ido a Lisboa, mal sabia eu que passados uns dias ia lá ter. Mas eu estava cá no Porto ainda e via passar. Imagino que tenha dito. Também, tudo bem. Agora assinalemos que, apesar de ainda não haver emissões Regulares regulares, da televisão. a RTP marcou a história, garantindo a cobertura para os canais internacionais desta visita. Tenho dito. Ou seja, antes de começar a RTP em É, si, já estavam a fazer a emissão de canal lá para fora. antes de termos Através televisão de em emissores, não Portugal, sei o quê. já se fez uma transmissão para o mundo. Muito bem. Frase que vai misturar com a notícia desta semana. Isto é outro assunto complexo. Jesse Hughes disse assim. Eu explico já quem é o homem. O controle de armas em França impediu a morte de alguém no Bataclan? Perguntei-lhe. E a seguir diz: a única coisa que mudou na minha cabeça é que, até que ninguém tenha armas, até ao momento em que ninguém tiver armas, toda a gente as deve ter. Quem é o Jesse Hughes? É o vocalista, um líder dos Eagles of Death Metal, uma banda que quase ninguém conhecia, até que foi a banda protagonista dos atentados de Paris, estavam a tocar no Bataclan, onde ocorreram as mortes que a gente sabe. E ele também é membro do National Rifle Association, portanto, a Associação Nacional dos Tiros, no fundo. E defendeu na televisão francesa este Jesse Hughes, isto numa semana em que os Eagles of Death Metal Então, voltaram a atuar em Paris, defendeu que toda a gente tem o direito de andar com armas para a sua própria segurança. Ora, esta frase, isto é sobre. Ele estava a falar do controle de armas em França. Esta frase surge na mesma semana em que, nesta sexta-feira, dia 19, foi notícia por cá, em que alguns locais dos Estados Unidos as armas de fogo são já a segunda maior causa de mortalidade infantil, depois dos acidentes rodoviários, mas isso passa ao lado da indústria. Porquê? Aparecem campanhas de publicidade cada vez mais frequentes, cada vez mais até originais, e até com pais a ir com os filhos, portanto crianças, a contactar com armas, e há publicidades com cores brilhantes e atrativas para captar as crianças. A oferta é variada para todos os gostos. O público-alvo destes anúncios de armas vai dos 6 aos 12 anos. Os meninos têm direito a espingardas explosivas, as meninas a pistolas de cor-de-rosa. E a próxima geração dos Estados Unidos está assim. se houver. Não se Mais um perde assunto nada, não complexo. se perde nada. Pronto, é uma bomba atómica e as coisas Uma resolvem-se. só. Ah, pois, lá Aquilo é tem que ser tão mais que aquilo é grande. muito maior que É algo Portugal. grande, pô. Por um lado, é o zelar pela segurança, mas se toda a gente tiver arma em casa, vai ser uma segurança do caralho. Só o vizinho de um lado. O que é que dizem? É coisas americanas. Não, não. Americanices. Sim. E o Carlos? Bomba atómica. Não, eu acho mais sensata. Quer dizer, ainda assim é muito discutível, porque assim, é lógico que se há lícita de porte de armas, garante que alguém tem estabilidade emocional suficiente para. Ou seja, esta definição do até que ninguém tem armas, toda a gente deve ter uma. Posso compreender a lógica da afirmação, mas discordo. Tem lógica. É porque sim, é com se, essa frase. É que assim, se existe esta, ou seja, esta utopia que ele aqui descreve, ela é combatida facilmente com um neutralizador mais ou menos eficaz, dependendo dos países, que é o tal da licença de porte de arma, que é pessoas que já se sabe previamente que terão uma estabilidade emocional maior para não utilizar uma arma assim só como assim, não é? Mas há aqui outra questão. O negócio das armas é um grande negócio. Mas se eles proibissem o fabrico de armas, há muitos indivíduos que fazem uma pistola Em casa. Hoje dito já as impressoras 3D. Quantas e quantas? Sim, mas foi aí numa coisa muito importante. Eu há poucas semanas. Não é preciso irmos agora às internets e tal para saber como é que se faz e como é que se faz. Claro. Há quantos anos já havia planinhos que faziam espingardas a martelo? Eu há poucas semanas escrevi um texto para uma revista em que o assunto foi só o Estado Islâmico. E claro que abordei vários assuntos, eu próprio fiquei a saber coisas que não sabia, e no meio dessas pesquisas, reparei, o principal método de sustento, de financiamento do Estado Islâmico, diariamente, lá nas Sírias e arredores, é as armas. Claro. É o negócio de armas. E o petróleo também, metem-se no negócio de transportadores de petróleo. Aquele cantor que é judeu, não lembro agora o nome dele. É o cantor. Carlos Manuel. Não era. Ele. As canções dele eram todas de protesto. Mas ele, o Bob Dylan? Bob Dylan. Ele tinha ações de fábricas de material de guerra. De material de guerra, de armamentos e dessas coisas todas. Olha, muitas entidades, católicas e não só, são acionistas das fábricas. Das fábricas. Mas não diga isso muito alto, ninguém sabe. Notícia desta semana. Isto foi uma semana muito agitada. Eu ainda ontem pus lugar num edito. Que é? Eu estou parte de telenovelas. Ainda vou continuar com a telenovela. Pus-me numa posição de editor de jornal em condições. Porque esta semana andou muito agitado. Quer ficar, quer lá fora. E com esta história do Reino Unido a animar os últimos 3 dias. Claro que logo... Foi que ainda foi no domingo. Que as crianças... Não foi. Pronto, as crianças... Aquelas sexta, duas crianças... Segunda-feira. Segunda. Poxa. Não, sexta foi a queda do 21º andar da China. Não, foi na segunda-feira. Na segunda-feira, outro domingo para segunda, se calhar madrugada, não sei. As filhas daquela senhora e daquele senhor, uma de meses e outra de 4 anos, não era? Ou 3? Era. Uma 19 meses e outra... E outra de 3 anos. 3 ou 4. Ia fazer 4 em junho. Pois, pronto. As duas são mortas, não é? Uma está desaparecida, a outra confirmada morta. Acho que não. Acho que ninguém acredita que ainda vai aparecer viva. Na altura em que estamos a gravar, ainda não apareceu. E a prova em contrário. Claro, claro. E a mãe... Não, eu não vou falar sobre o caso. Portanto, então, a mãe lá apareceu a pedir socorro, diz que era violência doméstica, o pai diz que já tinha apresentado queixa, pronto. Isto é um enredo familiar. Depois, eu vejo, dia após dia, quase hora após hora, nos noticiários televisivos, vão convidar o presidente da associação não sei quê, ou o presidente da instituição não sei qual, e perguntam, então, mas porquê é que as instituições não funcionam? E porquê é que estas associações deviam prestar apoio a este caso e não prestam? E eu entendo a ideia. Para já, a ideia, sobretudo com a manhã, é ter audiências. Mas é preciso, pergunto eu, na minha visão utópica do mundo, e buscar as associações, instituições nacionais, porque a culpa é delas e porque não acompanharam este caso. Aquilo foi uma pessoa que, doente ou não da cabeça, deu-lhe alguma coisa e foi com as duas crianças para o mar e deixou-as lá. E depois veio-se embora para pedir ajuda. Instituições, associações, Joaquim Pereira, é o fim do mundo. Polícia, Guarda Republicana, é tudo metido nisso. Pronto, e é preciso. Justifica-se claro, chamar as associações nacionais da proteção de não sei o quê. Uma coisa é certa. Se é, por exemplo, um caso declaradamente que existe qualquer coisa, logo a primeira coisa a fazer, no meu fraco entender, que eu não sou técnico nem sou nada, mas é realmente chamar os intervenientes e estudá-los, ver se realmente quais são as deficiências que têm, se as houver, ou que é que se passa. Mas que interveniente? As pessoas, a mãe, o pai. Claro. Pronto. Porque aquilo não é um caso deles. Por exemplo, quando uma polícia recebe uma queixa, duas queixas, três queixas e tal, porquê é que não vai averiguar realmente? A polícia, não podemos fazer nada. É a resposta. Não é a resposta que se dê. É certo que, infelizmente, nos últimos anos, sempre houve, agora é que é mais folhetinesco e mais para dar audiências às televisões e não sei o quê, não sei o que mais, agora é que se fala mais disso. Mas, nos tempos que correm, são diariamente mortos, por não haver uma segurança total para, digamos, para a vítima. Deixa andar, isto resolvem. Eles lá resolvem isso. E quando resolvem, azaram um tiro no outro, uma facada e acabou-se. Fugiu do que eu estava a apontar, mas sabe. Mas eu percebi a parte da polícia. Eu não estava a falar da polícia. Eu respondo-te com uma frase. A TVI, mais uma instituição, não sei quanto, acho que era a PAV, o que é e tal. E aí, tal, mas já receberam uma queixa, ou seja, não vemos, já faz mais ou menos 4 meses. E ela respondeu-lhe, uma. Sabe quantas é que nós recebemos por semana, não sabe? E ela falou, pois, muitas. E acabou, a conversa praticamente acabou ali, porque ela ficou sem argumentos. Não é? Porque realmente, não é, estamos a falar de um caso isolado. E que não convém. Aliás, nós vimos esta semana três notícias. Muito resumidamente, esta, a da miúda chinesa que caiu do 20º andar porque os pais foram para o casino. Por muito que fosse no Parque Nacional de Perto. É outra média. E ao mesmo tempo, aquela notícia de que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos obrigou o Estado português a pagar 15 mil euros à mãe Lidiana Santos, acho eu. Porque o Estado não criou as condições para que ela visse os 6 filhos que lhe foram retirados pela Segurança Social. Eles foram 7. Foram 6, porque um deles, eles iam retirar 7, mas um deles depois ninguém sabe dele. Foram desarticular uma família. Esse caso parece muito mais grave, porque foi uma atuação sem base nenhuma. Queriam obrigar a mulher a fazer uma liquidação de trompas, que ela recusou, e então retiraram-nos 6 dos 10 filhos que ela tinha, para que não lhe tirassem 7, ela teve que esconder um deles. Espalharam cada um deles por cada uma instituição, ou seja, foram desarticular a família, não só de mãe para filhos, mas de irmãos para irmãos. Quando os próprios até admitem que havia uma forte ligação, não havia sinais de maus tratos, e havia uma forte ligação entre a mãe, os filhos e os irmãos. Aí parece-me uma atuação muito mais grave do que este caso. Aí, essa falha parece muito mais grave, porque não tem tanta desculpa, porque, sei lá, quando se tem provas de uma coisa e se age em dissonância daquilo que se comprovou, até o erro é muito maior. Aqui não se tinha comprovado nenhuma coisa, nem outra. Os dois estavam a acusar-se mutuamente, nas instituições, em diferentes, e já ninguém sabia também o que lado que sabia de virar. Mas basta. Aliás, já nem sequer se sabe se, embora o mais provável ter sido, mas ainda não se sabe se foi suicídio ou se foi acidente. Mais uma acha para ajudar. Quando devem atuar, não atuam. Quando não devem, atuam. É os técnicos que nós temos. É os técnicos. E quanto ao Carlos disse, quer dizer, receberam uma queixa daquele caso específico. Pronto, e com certeza, digo eu, foram averiguar, fazer perguntas de um lado e do outro e tal. Pronto, e agora a culpa é deles. Não, mas é que repara, depois aquilo foi tão difícil, porque o próprio pai e a própria mãe andavam a fazer queixas nas instituições um do outro. E reparem que, por exemplo, a teleassistência, que era uma das medidas que ia ser aplicada para proteger a mãe e as filhas, o que é que a mulher faz? Está sempre a mudar de casa, portanto, eles não podem implementar a teleassistência, porque ela está sempre a mudar de casa, não é? A culpa não é só das instituições. É que neste caso eu não culpo as instituições. As instituições. Está tudo? Está tudo. Vamos embora para Caxias. Só agora só dizer mais rápido que eu acho que ela não está. Eu duvido que a outra esteja morta porque ela, sendo um acidente, a miúda que estava mais pequena, a maior, aliás, pode ter conseguido fugir, ainda nem sequer fugir no sentido de tentar, não sei. Fugir no meio da água. Com 4 anos. Não sabes se ela estava dentro da água. Ah, está bem, pronto. Então, imagina este cenário. Só para que os ouvintes possam ter a ideia, até de alguém que pôs este cenário, por acaso também foi na TV, alguém que pôs este cenário, de que ela tenha ido urinar com a miúda de 19 meses ao colo, tenha escorregado nas pedras, caído cá embaixo, libertado a miúda durante a queda para puder ela para agarrar de alguma forma, e a miúda que estava mais cá atrás, que não foi com ela lá embaixo, ou que não deixou tanto, conseguiu fugir e estará para aí em algum lugar. Esta é uma possibilidade porque aquilo até que o próprio taxista descreveu é que ele terá visto dois vultos no máximo, que ouviu gritos, mas terá visto, ou seja, há um dos corpos que não apareceu e que não está em lado nenhum. Repare-se que o batimento das águas foi muito rápido, apesar de ser a hora que era, mas o batimento das águas foi muito rápido, tanto foi que o corpo de uma miúda de 19 meses foi logo encontrado. E depois o ajudem as minhas filhas, não sei até que ponto é que, não terá, é que terá sido realmente um suicídio ou um acidente. Um conselho para o Carlos antes de terminar a emissão: procura mais canais televisivos sem ser só o TV. Já falaste três vezes o TV. Mas não é isso. Mas não é isso. Um conselho para estar bem e mal informado. Bem mal informado. Correio da Manhã. Aquilo é pior que o notícia. Isso é diferente. É pior que o notícia. Isso não é estar mal informado. Isso é o tipo de notícias que você vê. Bem, mas estamos aqui a entrar num meio que não é o certo. Não, mas assim, eu não vi só... Aí, mas a verdade é que a TV, em termos de informação, começa a superar a TV 24, começa a superar realmente, ou, em alguns aspectos, nestas questões sociais, começa a superar um bocadinho mais. As questões sociais, vais para o Correio da Manhã e está feito. Não, eu estou a falar em informação, não estou a falar em palhaçada. Portanto, eu estou em canais e em jornais. Portanto, voltaremos, se estivermos vivos, para a próxima semana. Com certeza que estaremos, não é? Não sei. Ah, veremos estar. Se não estiver, vem cá outra vez, só para fazer o programa e depois volto. Celebrar antecipadamente o 29 de Fevereiro, que é na segunda-feira, que só existe 4 em 4 anos. As pessoas que nascem nesse dia é que estão bem novas. É mais um dia. Já agora é mais uma efeméride, que é o facto de nós nos termos conhecido há 21 anos. Num não festival. Estás conhecido, nós já nos conhecemos. Não, encostou, é conhecido. Foi apenas que coisa. Já que... tinha. Opa, esqueçam o colocar disso. Pronto, mas basicamente fizemos um festival em que eu fiquei em primeiro e fiquei em segundo lugar. Portem-se bem e comam muito leite. Boa tarde. Boa noite.